eu não sou o rosto do bate-papo, não. Quem é o desgraça? Vai na desgraça. Caralho! Chupa! Já começou com um plot twist, cara. Então, é o seguinte. Olá, pessoas. Aqui é o Desgraça. A gente vai fazer um podcast muito bacana hoje. Vou falar das grandes notícias que teve nessa última semana aí. Muita coisa foda. Vocês nem acreditam, vocês que acompanham videogames aí. Não viram essas notícias, vocês são os retardados mentais. Isso! O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Totalmente. E aí, agora a gente vai ter... mostrar o mais foda e cada um escolheu uma, cara. Então aqui a gente tem o honorável... honorável, porra. Honorável Belo. Fala aí. Olá, cara. Honorável medidor de luz. Kimono é traje de vestir dos japoneses, né? É. Honorável cavaleiro se encontra em honorável casa de honorável sai por aí, tá por aí. E se me permite ver o seu honorável medidor de luz? Será uma honra para esta humilde e depreciável serviçal, né? Honorável, caralho. Poucos vão pegar essa referência, muito boa. Nem eu peguei. O digníssimo Kenho. Foi isso aí, galera. Como sempre, tamo aí. E o... sei lá, cara. Faltou ver como é que é adjetivo. E o... Implacável Cat. Implacável? O Kenho... tá muito boa essa aí. O Kenho ficou todo formal na hora de se apresentar, cara. Diria, cara. Quem diria? É só dar um título pro cara que o cara fica todo... É, porra, você me desarmou aqui, cara, porra. Vai, host. Tá, então, a gente vai falar agora, eu já expliquei tudo, cara. Tá, então vou começar. Fica aí, começa aí, velho, você que é o cara com atitude, com iniciativa. Então tá, então vou começar, tava olhando aí nos sites hoje em dia, hoje em dia não. Hoje em dia, né, cara, Fabiola Hype, né, cara, tava lá, porra. Tava olhando nos sites aí, no joguinho hoje. E percebi uma notícia que me chamou a atenção, foi o Cartoon Network vai armar um joguinho de universo compartilhado. Pra quem não sabe, eles têm um quadrinho até, que é o... deixa eu até pegar o nome aqui. Super Secret Crisis War, que é justamente isso, que é... junta todos os personagens do Cartoon Network e põe numa mega saga estilo Marvel e DC aí. A revista principal tem na capa o Ben 10, o Dexter, o Samurai Jack, meninas super poderosas, mas também tem várias, como é que fala, tie-in, né? Que é revistas paralelas, tipo da Turma do Bairro, da Frango, da Billy Mandy. Então o Cartoon Network tá lá pensando em fazer um... da Billy Mandy, cara. Porra, do Billy Mandy. Reboot do Billy Mandy, o Billy virou transgênero agora, velho. Então, mas enfim, aí o Cartoon vai fazer estilo Disney Infinity usando o universo deles. O que vocês acham disso? Foda, hein? Foda pra caralho. Eu compro esse jogo fácil. Porra, eu achei boa ideia, sério, mano. Sério, vou comprar na pré-venda. Eu compro na pré-venda. Pô, caralho, poder jogar com o Dexter, cara. Vai tomando. Pô, o Dexter é muito maneiro, mano. Sempre gostei de jogar com os meus charás, pô, com o Dudu do Edu. Eu só quero ver como é que eles vão estar no gráfico de PS4, né? Balançando pra cara que o desenho não consegue. Até quando eles estão parados, fica balançando, né? O Dudu do Edu. É, mas tem que ser legal. Eu não li a HQ, mas se for uma história bacana, assim, dá de. Se bem executado, pode dar. Certo. Mas pera aí, qual que é o estilo de jogo, cara? Tipo Disney Infinity vai ser. Ô, louco, cara. Plataforma? É. Aí vai ter bonequinhos? Claro, tem que ter, né? Senão caralho, aí. Já. Puta que pariu, isso meu salário aí, já. É, isso aí é só pra comer o dinheiro de nós aí que como é que é? Nós crescemos com esses desenhos e aí a gente chega... Agora que tem dinheiro, eles vão e enfiam a faca na gente, cara. Falando em enfiar a faca, eu quero jogar com o Samurai Jack, eu quero matar todo mundo, cara. Que loucura. Vai ser irado. Que gente, isso, porra. Rapaz. Aproveitar a vibe. Agora o Samurai Jack mata, cara. Porra, show de bola. O bagulho tá, tipo, ele, tudo da Adult Swing. Tipo, ele da Adult Swing, o resto da... como é que é? Do Cartoon Network. Daí tu vai lá, mata aquele chato do Steven Universe, cara. Show de bola, cara. Imagina. Aí... ó, Bigode, esse é pra você, hein. Bigode vibrando, né, cara? Quem vocês acham que podia ser o vilão aí? Desse jogo. Ah, cara, com certeza eles devem. Não, com certeza eles devem. Ele não, cara. Com certeza eles devem colocar ou. Repete quem? Quem? Cortou teu lado. Quem eles devem pô, botar? Falar mal, vai ser um foi desse... falar mal dele, pô. Ele mesmo. É. Quem vai ser o vilão? A gente pode pegar a voz do Ken, né? Daí. Ah, o vilão podia ser. Daí, quando travou, a gente coloca qualquer outra coisa. Caralho, travou de novo. Quem vai ser o vilão? Não, eu tinha dito, cara, que seria o Aku do Samurai Jack ou o Mandark, né? Do Dexter, né, cara? Só os dois que tem mais cara ali pra fazer uma merda dessa, né, cara? Já rolou até já as coisas antes. Vai ser tipo uma fusão estilo que o rumor do Marvel vs Capcom Infinity, que é fusão Sigma e Ultron, vai ser uma fusão do Mandrake e do Aku, cara. Vai ser loucura. Caralho. É, o Mandrake pode inventar uma máquina assim, né? Ele tem pra isso. Aí, de certo, o Aku vai querer roubar a máquina e aí vai dar uma merda. E aí eles vão se fundir. E aí é isso. Não sei, é só especulação, né? Só ter a notícia da ideia, por enquanto. Mas, então, não tem mais muito o que falar. Quem acha que tem alguma... Vai pro próximo aí, próxima notícia. Ninguém? Ah, então vou eu. Eu queria falar, não sei se vocês já viram essa semana, já revelaram essa semana já Destiny, né? Tava rolando umas paradas vazadas. Mas caguei pra Destiny. Depois que eu vi isso aí... Lá no site, lá eu fiquei louco. Há um tempinho aí a galera tirou uma foto e mostrou os caras do que fizeram o Chrono Trigger sentados juntos, jantando, todo mundo juntinho. E aí a galera começou a fazer um monte de especulação, se ia rolar uma continuação e o caralho. Só que eu, no meu coraçãozinho, né, eu já falei, não vai rolar nada, isso aí é só os caras se encontrando, aquela coisa de broderagem e tal. Só que depois rolou uma imagem meio embaçada, como seria uma continuação do Chrono Trigger. Com eles, todo mundo junto assim de costa e caralho, e aí balançou meu coração, claro, né? Eu falei, caraca, será que vai acontecer mesmo? E essa semana anunciou no Twitter, a Square falou lá, cara, vai ter um Chrono Trigger Remaster, puta que pariu, cara, com trilha sonora arranjada, entendeu? Com a galera lá do OC Remix fazendo, vai ser do caralho, cara, vai ser puta que pariu, cara, tem a galera do OC Remix, vai ter também o compositor lá, o original, o que ficou doente, e o outro que eu nunca lembro o nome, de graça que sabe mais dessas coisas, pô, vai ser do caralho, cara, um remaster do Chrono Trigger, né? O original com todo mundo junto. O original era exclusivo do Super Nintendo, Bela? Se era, tipo assim, foi na época só saiu pra Super Nintendo, mas hoje em dia já tem pra... Teve uma PlayStation 1, você consegue jogar ali no PS3, você consegue jogar DS, ali no DS e tal, entendeu? Tem pra vários consoles, mas na época só tinha só pro Super Nintendo mesmo, e é Masterpiece, né, cara? Caralho, Chrono Trigger Remaster, até foda-se Final Fantasy, mano, porque caralho, entendeu? Não tem como, e agora é vibe positiva e torcer pra que eles não briguem, pra que, tipo, vocês não se desentendam com as mulheres deles enquanto estiverem fazendo projeto, pra que ninguém fique doente, que nem aconteceu no primeiro, né? E, cara, vamos ver essa porra de novo em 3D pra ver como é que vai ficar, né, cara? Eu tenho agora, medo, assim, pode falar. Agora, a dúvida é a seguinte, já que o original era exclusivo do Super Nintendo, se esse remaster foi exclusivo, o Kenon, que é putinha... do Chrono Trigger, vai comprar um Switch? Nunca! Mas eu acho que não vai ser só... Acho que a Square hoje tá com a cabeça assim mais em... Questão até financeira mesmo, cara. Eu acho que vai sair pro que puder, sair com questão do direito, com... Não tiver a capacidade de rodar o jogo, vai sair pro que tiver que rodar, cara. E puta que pariu, mano. Eu que acho tempos que... são esses, né? Quem achou que 2016 ia ser melhor? Eles anunciaram isso aí porque eles vão reusar tudo aqueles... Os gráficos do... Como é que é? Dragon Quest novo. Basicamente, eles vão reusar tudo aquilo, né? Então, fazer um... Aproveitar que tá com a engine lá, o Dragon Quest tá bem bonito, pelo que já mostraram de imagem, então... Vamos reusar tudo e fazer Chrono Trigger aí, já. Quero dinheiro, né, cara? Sim, tô, sim. Tomara que não demore tanto pra fazer como o Final Fantasy VII Remake aí, nessa. Bem, se demore, vai sair primeiro. Fala quem? Canô? Alô? Snake? Que? Snake? Snake! Caralho, saí, volta. Kenon ficou tão emocionado que ele saiu até, cara. Eu não consigo falar de emoção. Ele foi quebrar o porquinho dele pra comprar, já tá juntando. Já. Caralho. Vai falando pra aí. Ai, ai. Mas desgraça, qual é que tu processa aí? Caralho, cara. Tem tanta coisa, cara, que eu nem sei o que escolher, cara. Então, cara, eu achei uma loucura esse negócio aí de disserem que vão fazer um jogo de futebol no Metal Gear, cara. Caralho. Explode a cabeça, né? É, velho. Como se não bastasse de zumbi, vai ter um futebol agora também. Isso, cara, eles vão aproveitar o PES ali, vão misturar Engine, Metal Gear e vai ficar uma loucura, cara. Daí vai ser tipo, sei lá, o futebol militar. E como sempre, é Metal Gear, cara, não pode deixar de ter uma história muito profunda. Futebol stealth, caralho. É, cara. Porra, disfarçar de caixa, disfarçar de gramado. Imagina, tu tem que jogar se infiltrando na zaga sem o zagueiro te ver, porra. Não, já começa difícil quando tu tem que entrar no futebol. Tipo, você é um atleta famoso, né? Tipo, sei lá, o Neymar do mundo ali, do Metal Gear. Daí você vai ter que... Se você tá atrasado pro jogo, você vai ter que passar pelo todos os fãs, cara. Passar pelo estádio, entrar lá no chuveiro, tomar um banho rápido, pegar essa camiseta e entrar no campo, cara. Você vai andando assim do nada, você tropeça, tem um cara vestido de gramado ali, cara. Daí já tá louco, cara. Ai, meu Deus, que bom, cara. Que bom que o Kojima saiu do Konami, cara. Que bom que a gente pode ver isso. Cara. Porra, velho. Finalmente também estão. Já tem um teaser aí do jogo de luta do Silent Hill, cara. Porra, tá do caralho, velho. Imagina. E parece que vai ser crossover, cara. Tipo, pô, vamos fazer Smash Bros. Da Konami, cara. Ai, Bomberman, cara, que era seu Silent Hill. O Snake já até participou do Smash Bros. Então eles talvez tenham alguma uma intenção aí, ó. Sim, os caras tá loucura, cara. Konami 2017, 2018 aí vai ser um bagulho, cara. Também estão dizendo o kart do Castlevania aí, porra, show de bola, cara. Aí, ó. Caralho, acho que meu coração não aguenta com esse tipo de lançamento, não, cara. Acho que eu vou. Eu não sei se eu vou beber pra ver isso. Caralho. Não, eu tô aqui com a cabeça. Deixa eu te interromper, Dicas. Tô aqui com a cabeça no. Ainda no Metal. Como a gente nunca pensou nisso, né, cara? Metal Gear de futebol. Sabe o que você faz, cara? Você vai te bater um pênalti. Aí tu chuta com o Snake. Tu bota o AC4, cara, na bola e chuta no goleiro. Explode na hora que for na mão dele. E aí é gol na certa, cara. Entendeu? É gol na certa, cara. É que isso aí, o Snake você consegue fazer quando tu usa o Konami Code, né, cara? Porra. Porra. Não. O Konami Code também, mas o Konami Code é um bagulho perigoso, porque pelo que tá dando assim dos leaks aí, tu vai ter que jogar contra um time de Metal Gear reais, usando só um personagem, cara. Imagina os Dibri, cara. Caralho! Poxa, então, o jogo vai ser do caralho. Tipo, sei lá, o Snake ou alguém, e tu vai ter que ser, tipo, o atacante e o goleiro. Isso mesmo, cara. Puta que pariu, mas aí que tá. Nossa, quem jogou Metal Gear 5 sabe. O Snake pode fazer os bonequinhos pra fingirem que, tipo assim, que ele tá em todos os cantos. E outra, o Snake tem ajudante no Metal Gear 5. Então, tipo assim, o Bandeirinha, que já teve Bandeirinha cachorro no International Superstar Soccer, pode ser o cachorro, o D-Dog, cara, lá com a Bandeirinha. Caralho, puta que pariu. E a Silent, ela tá lá no canto lá só. A Quiet. A Quiet tá lá no outro canto lá, fingindo que tá assistindo o jogo, não, mas tá lá com o sniper. Ela tá lá com o laserzinho verde atrapalhando os Metal Gear, né, cara? Porra, cara. Porra. Ela pega estilo pra distrair gato, né? O cara pega o laser, tá? Os Metal Gear com atraso. O Ocelot tá com o Jojo, né? 13x8, cara. 12x8, dá pra soltar, pra soltar todo o caralho. Esse jogo vai ser muito bom, cara. Foda-se o Chrono Trigger agora. Eu quero um Metal Gear futebol, cara. Não quero mais Chrono Trigger. E aí fizeram janta juntinho, foda-se. Pelo jeito, a Konami quer bater de frente em jogos de esporte, então, pô. Quer pegar o Mario que gostava de fazer essas gracinhas, né? Aí então, transformando o Snake. Agora, outra coisa também que o Digresso falou importante, caralho, o Mario Kart de Metal Gear. De Metal Gear não, de Castlevania. Imagina, tu pega, sei lá, pega o Richter. Pô, aí você vai correr com isso. É perfeitinho, né, cara? Já tinha aqueles esquemas de tu quebrar as velas pra tu pegar item ali. Também tem os updates e tudo. Tá? Jogar água benta, jogar o cacete A4. Nossa, o jogo perfeito. As devem ser bem bacanas também, né? Pô, tem um visual bem maneiro. O jogo perfeito pra tu dar pros teus filhos, cara. Entendeu? Jogar água benta em demônio. Puta, a criança vai se amarrar nisso aí, cara. Vai falar aqui pra eu. O que eu tô fazendo? Exorcizando o Draco. Me lembra o grande jogo de kart, assim, da era do PlayStation 2, que estava... que tava atrelado a um outro jogo muito inferior, que o Mortal Kombat Armageddon lá, que tinha o kart, que era o jogo mais superior de kart possível, assim. Porra, cara, é aquele nossa, nível, assim. Pô, eu gostava desse Mortal Kombat, cara, do Armageddon. Nada. Agora eu fiquei com medo. O jogo de kart... Mas o jogo de kart ainda vou voltar pro personagem. É serpice. Eu vou voltar pro personagem. Tá bom, cara. O jogo é bom. O jogo é bom. O jogo é muito bom. Pô, eu fiquei. Já tava intrigado agora, cara. Achei que. Não, mas o jogo de kart era, tipo, a masterpiece que tava atrelada a um jogo muito inferior, cara. É. Sim, não dá, não tem nem competir, cara. Clássico inevitável, Mortal Kombat Kart. Não sei como eles não trouxeram assim de volta, ó. A Warner Studios ali, a NetherRealm. Porra, imagina, no Mortal Kombat 11 aí deve ter, cara. É uma coisa que os fãs pedem muito. Sim, sim, vai porra, ter, vai cara. Vai ser top, hein, cara. Vai ser top pra caralho. E você vai poder fazer o kart pelo celular e passar pro jogo. Poder tirar tua foto, botar no boneco e jogar no kart do Mortal Kombat. Pô, mas aí não, vai ser muito não, foda, porque tipo assim, tu tira tua foto, aí acontece alguma coisa no kart lá, do kart explodir. Aí, tipo assim, é você que se explode ali no jogo, entendeu? Porque tá tua foto lá, cara, que coisa foda. Isso aí, se fazer o celular como volante, não é tão longe da realidade não, né? Porque o controle é Bluetooth, até o Just Dance já fez isso, não fez? Jogar com o celular. Já fez, já. Oh, você consegue jogar, não precisa nem mais de videogame, cara. Só que o celular tu já consegue fazer as graças, é. Pô, e a Konami tá dizendo que eles vão fazer um sistema, tipo, lá os Amiibo, cara. Você vai pegar os jogos, assim, vai vir uns bonequinhos, cartinha. Você vai poder colocar, tipo, o Snake jogando Yu-Gi-Oh, cara. Vai ser, tipo, o bagulho, cara. Puta, vai ser foda. Caralho, imagina o Big Boss com olho só jogando Yu-Gi-Oh. Que porra, cara. Pô, ele vai pegar o olho do Destino lá, cara, e vai mandar todo mundo. Vai ser o Maxime do Pegasus da parada. O Kino caiu, mas ele tá aqui me mandando notícia. Ele viu um relato aí, um rumor, que tá saindo um crossover de Digimon e Pokémon. Caralho! Cara, essa foi a semana mais pica do jogo. Puta que cara, que jogo! E vai ser, mas será que vai ser tipo Digimon Rumble, que é a porrada? Ou vai ser tipo Pokémon, que tipo assim, chega... Caraca, olha só, agora todo mundo para comigo aqui, imagina. Entendeu? Pode até quem estiver ouvindo, fecha os olhos aqui e entra no mundinho comigo. Do nada o Ash vem, toca a musiquinha. Aí, editor, tu até me ajuda aí botando a música. Aí o Ash, pô, não caralho. Sei o que, Pikachu, eu escolho você. Aí vem o Tai, aí caraca, Agumon, caralho, puta que pariu. Olha só, hein. Imagina só, pode ser duas coisas. Ou tipo, ter os Digimons no matinho, ou ter os Pokémons no mundo digital. Puta que pariu, cara. Aí, pô, vai ter que mandar a Angélica fazer uma música de novo, cara, com essa porra, entendeu? Tipo, Pokémons digitais. Pô, ela vai cantar até a abertura japonesa, cara. Tá. Aí vai ser foda, cara. Vai ser. Ela e a Eliana, cara. Vai, tipo, vai ser um. Porra. Olha só, vai ser o crossover dos sonhos, cara. Caralho, esse vai ser o ano, cara. Vai ser o ano, cara. Vai ser o ano. Puta que pariu. Mas olha só, inclusive isso vai de encontro com aquele rumor que... Rumor não. Saiu uma notícia aí semana passada que o Pokémon Company tava contratando alguém pra um jogo de console. Então, ó, por isso aí. O pessoal tava postando Pokémon Stars aí pro Switch, mas quem... Pô, eu ouvi falar que eles contrataram David Cage, aquele cara que fez Heavy Rain, cara. Eu acho que cara... tem muito potencial pra Pokémon, cara. Porra, imagina como é que vai ser o Ash andando na cidade, aí vai acontecendo as coisas. Não, o Pikachu se envolve dele. Pikachu! Pikachu! Pikachu! Mó drama, né, cara? Aí depois quando o Pikachu morre, ele fica com a fotinha, acorda, vê a fotinha do Pikachu no quarto dele, né? Ele brincando com o Pikachu na grana. Cara, vai ser, puta que pariu. Mais um jogo pra mim fazer chorar, cara. Aí tem que vir o Tai com o Agumon pra ensinar os valores da vida, né? Eu acho. Caraca, vai ser tipo o Rock 3 dos videogames, sabe? Tipo, quando o Apollo ensinou o Rock, caraca. Festa, festa! E ele, caraca, treinando. Aí, no final, o Ash dá o boné pro Tai. Só que não cabe na cabeça do Tai, porque tem muito cabelo. Aquela coisa. Mas ele, o Tai guarda o boné. Cara, esse jogo vai ser do caralho, mano. Esse jogo vai ser do caralho. Então, o Ash vai treinar o Tai, tá, e vai ter que enfrentar a Liga Pokémon, hein, pô. Caraca! Aí, porra! Porque o Ash nunca conseguiu ganhar. Mas então, quem sabe o discípulo dele consiga. Vai saber. É verdade, né? É verdade. Não, e não, e o diferente dos pokémons que demoram um ano pra evoluir, o Digimon é num estalo, né? Tá brigando, acho que ele fica boladinho, ele já vira já o pior monstro do mundo, né? É, mas se demorar muito, ele volta pro estado original e aí fudeu, né, cara? Ele tem que ganhar o... É verdade. Então tomara que tenha aquelas DLCs espertas, né? Pra gente conseguir colocar os monstrinhos do Dragon Quest, botar aquele que passava no 4 também, como é que era? Monster Rancher. Vamos, Monster Rancher. Monster Rancher. Porra, ia ser massa. Pior caralho, a abertura desse desenho é muito foda, cara. Tipo, ela... Daí não sei foda o que. E o mundo foi conquistado pelo conquistador Mu. Cara, pensa, vai ser o nome foda. Mu. Caralho. É só o nome do cara, velho. Caralho, vai ser do caralho, hein? Vai ser do caralho. É esse DLC do Monster Hunter. E com certeza é suposto rumor também, mas pode rolar. É suposto rumor, mas pode rolar. É, já comentaram, já tá até na IGN essa parada. Se você entrar lá agora, você vê. Porra, que... cara, mas isso tudo é irrelevante, cara. Puta merda, cara. Tem uma notícia muito foda, mas pra depois, cara. Puta, fala aí, não, fala, mas o que a gente fala pessoal, que... só pra terminar, ó, última aí pra terminar. Cara, finalmente reuniram o pessoal do Seinfeld, vão fazer uma temporada nova e vai ser um jogo da Telltale, cara. Tipo, é incrível. Cara. Chega, cara, eu não aguento mais. Eu não consigo mais me manter. É muita emoção pro meu coração. Caraca, gente. Caralho. Puta que pariu. Cara, eu achando que ia ser foda, tipo assim, fazerem Friends, tipo Final Fantasy. Não, vamos fazer um Seinfeld Telltale, caralho, mano. Oh, mas pior que eles já mostraram sem esse... Friends, Final Fantasy, como assim, cara? É, cara, a Square pegou os direitos lá e vai fazer, tipo, o serial do Friends como se fosse um joguinho de Final Fantasy, cara. Tu viu, não? E vai misturar Friends com os personagens do Final Fantasy, tipo, que não é. Caralho, e isso tá sendo, tipo, um multiverso das séries, assim, que depois no final vão fazer um tipo, Saturday Morning Series Fighting, daí vai ser, sei lá, Seinfeld, Friends, tudo, ó, The Office, tudo numa porradaria louca. Assim, puta, tipo, já lá. Pensou? Que foda, entendeu? Aí, tipo assim, você tá num mundo, aí tem que resolver uma pendenga. Aí quando você atravessa do mundo pro outro, você já entra dentro de um quarto, aí tá a galera do tipo do... How Met Your Mother. Caralho! Caramba. Meu, mas olha, até o Tails já demonstrou senso de humor aí com o Tales of the Borderlands, né? Então esse do Seinfeld aí pode ser bacana. Sim, junto com o Guardiões da Galáxia. Você já pensou aí, quando começa o jogo? Vai aquele somzinho, aquela introdução de... Que tá embaixo lá. Que pariu. Caralho, mano. Aí tu tá escolhendo as coisas, entra o Kramer voado na porta, né? Ele abre a porta rapidão. E aí, gente, não sei o quê. Bom, então é isso. Muitas expectativas pra que semana, 2018, 2017. Olha, março teve um monte de jogo bom e terminou com um monte de notícia assim, ó. Meu Deus, melhor mês da história dos videogames. Aquele emoji lá com o dedinho fazendo uma rodinha assim, tá show. Tá top! Tá top! topzera. Se 2017 foi top, imagina 2018, cara. Vai ser insano, cara. Então é isso. Acabou aqui esse programa de notícias sensacionais. Foi galera, tão sensacional. O Kenyo teve um ataque do coração durante do Chrono Trigger e morreu. Morreu de verdade, gente. Nunca mais, Kenyo. Adeus. Agora, Belo, agora sim tu pode chamar ele de saudoso. Saudades eternas. Não, isso que eu queria falar, o Kenyo me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp antes dele falecer, falando aqui que ficou chocado. Gente, ele faleceu, calma. Ele falando aqui que ficou chocado, cara, que saiu hoje, lá no G1, cara, que já vai fazer 5 anos já, cara, o Melhores do Mundo foi comprado mesmo pelo Jovem Nerd, cara, é verdade, pô. Todo mundo já suspeitava, é real, mano, é real. Esse Change é um safado mesmo, esse filho da puta. Cara. Meu Deus, termina depois dessa. Esse é o mês da putaria japonesa, né, cara? Will you remember me? é essa sua mente, cara, retrógrada. Don't let your life pass you by. Cara, como eu detesto esse jogo, cara. Essa amiga dela é uma personagem muito insuportável. Essa merda, como tá, e se você é burro o suficiente pra acreditar nisso, você é um otário, então, tá? Não, né? Não. Para. Não, que isso? Isso é verdade, tá bom? Coloca isso de cena pós-crédito, né, cara?